220 João Pessoa, autorizado via saída Pouca, transição Caju, após Caju voa direto, nível 370, primeira curva esquerda, transponder 5463. Tower 50, and it was 04, flight to San Vito 366. Do gol 1192, estamos com 123 de PLB, 3 horas mais 29 minutos, Fernando Maceió. Gol 1192, 192, autorizado táxi, e a Índia seguindo o relógio da TAM, tá puxando para 04. Ponte para dono 0, torre 118, adicional 95, legal no 0, 14. Autorizado táxi via Índia, ponte segue o Airbus da TAM, no 4. Ponte espera chamar 218.95, gol 1192 com 1014. Autorizado táxi em Índia, ponte para dono 0, torre 118, só 95, legal no 014. Realmente, o 9364, copy. O 9364, Serra Bravo, Lima Oscar, autorizado, e alto plano de voo, depois o número 7, Malba, Upper Mike 654, Bravo, o meu uniforme, Upper Alpha 48, Londrina. Nível 400, saída Argol. Eleva primeira curva direita, transponda 5467. Exato, Londrina, nível 400. Adequado a 10 na porta interna. A pessoa que você segue mal, para ser mais 4 salvo. A pessoa que você segue mal, para ser 4467. Voltando com a perfeita. Controle operando 20.8, reporta para o push. 08, reporta. 3520, autorizado, aliás, decolete pelo 0, santo no 00 graus, 629. Muito bom dia, sou 1192, ponte para dono 0. Gol 1192, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no 0. Ali manter no 0, gol 1192. Wait, 2,500 feet. We are down 2,500 feet, 3,800. currículo Zulu Maxim, controle Salvador no 10.08. 10.08, obrigado, é uma boa noite. Bom dia, 3520. 3520, boa noite, contato radar, Suburbia, saída Puca para New Joe 370. 7 via Puca, 370, tá? 3520. Autorizando decolagem Piscina 0, vento 100, Brasil 1209. Decolagem 192, decolou 22, chama o controle Salvador no 20.08. 208, voo 1992. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1992, Puca 1700. Voo 1992, boa noite, sobre a via saída Puca para o nível 370. Via 370, Puca, voo 1992. 3520, chama em centro Recife, frequência 1285, ataque 125, decimal 45. 9397, bom dia, desça para o nível 050, vou encerrar a vista 3. Você não 366. 3816, we are established on AirNav Runway 10. Tower frequency 118.95. 1895, clear to land runway 10, turn 3816. Do 1992, chame Recife, frequência 2685. 2685, com Recife, ou 1992, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, bom 561. 561, bom dia. Quando possível, Galeão 380. O voo no 561 confirma o horário do voo? É, 00. Gente, eu tô chegando em mais 3 minutos. Alô? Como chamador, voo 903, posição nova, se eu estiver ficando. É, número 2 do setor aguarda, eu vou 1193. Aguarda. AB 114, autonomia 4 horas e 30, contando a Florianópolis, pronto para o táxi. 1364, autorizado táxi Índia, ponte para dono 02, 19, 195, Grimal 1014. Autorizado táxi via Índia, ponte para 2118, decimal 95, confirmei. Assim. O 1173 autorizado, puxa, boa tarde. Autorizado, chamada para o táxi, o 1173. O 1561, proscópio. Não, 561. 1561 autorizado, Galeão, via PNOB857, Taimoso, nível 360, saída da El, Leda, Irume. Primeira curva direita, transponda 55 no 4. 60 Galeão, PNOB857, Monsu, Dael, Leda, Irume. Curva direita, transponda 55 no 4. Correto, porta puxa. Porta. Over the ground, 3816, SK Alpha. Tetra 816, Alpha report, before Dex and Juliette. Alpha, hold short, Juliet, 4, linha de cola, piscina 0, 00, 00, 00, 0, 5, 9. Autorizado em área de colar, com 1, 4, 3, 4. So 19 was 0-6-2-5-5-5-5-5, the clean to any. 0-9, ok. Não tem posição. Não tem posição. Não, 0-0, não, 0-0. Não, 1-0. 1-8-5 no POB com 4-10, alterna de Leão. E o 1-7-3, autorizado táxi Índia, ponte para dono 0-2, 1-9, 1-9-5, legal no 0-4. Via Índia, ponte 0-2-8-9-5, tem 14 aqui. O 1-7-3, bom dia. 364, Econos 35, chama controle de Salvador, no 20-8. 20-8, obrigado, bom dia. Salve 364, bom dia, contato na mão. 00, na saída água. Excelente, agora 9364, passa pelo dado. Retiro, né? Visual com a Argentina, autoriza a prosseguir descida para 2500, voo 9397. Para 2500, autoriza a aeronave, reporte serve 366. Chama lá no 66, no voo 9397. Passa mil pés, o ajuste é 9094. Decola sem parada? Afirmativo. Sou 1973, ali decola piscina 0, vento 090 graus, 049. Ali decola piscina 0, gol 973. So 1910 contact tower frequency 118.95. 118.95, Argentina 1910. O 9364 via Lefa. Agora é Lefa da presente, 9364. 10. Argentina 1910, continua pelo Jet Spec Lane Clear, 281014. 1014, continue the approach, Argentina 1910. Uma mil e meia, do céu à vista 366, voo 9397. 9397, chame tu em Salvador, na frequência 18995. 18995, voo 9395. Clear, turn 1-0, wind 0-9-0 degrees, 0-4-0. Confirma, wind and speed? Wind 090 degrees, 04 knots. Ok, clear to that, 110, Argentina 1910. Go 1973, decolou 38, chamo controle Salvador, no 20.8. 208, 1973, bom dia. Controle, bom dia, go 1973. 1973, bom dia, contato radar, tive uma TJ360 na saída da EL. Sente a saída da EL, gol 1173, tive uma 360. Aproximação, agora estabilização de pouso, ajuste ao altímetro 1094. China 1910 on the ground at 29. Vicky to runway to the right and contact the lounge runway to run the small manner. 1219 Vicky and Vicky. Vicky and runway first on the right. I call 1910. This is my way, so then I show this me, this is my way. Voice, this is Juno 910, approach taxi, Alpha Juliet, gate 19. Vento 1000, grau 0 3 knots, Order 1910. 910. Alpha Juliet and Sound 11, you said? Affirmative. Alpha Juliet, Sound 11, 1910. Juno 910, give way to Boeing, leaving like Sway F. Sway, Delta, in course of us, Juno 1, 2, 9, 1. 1, 3, 9, 7, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 10. O aeronave na alta, ciente da sua e você deu passagem. Alfa Juliette, portão 10, correto? 1-0 no gol 9-3-9-3. Gol 9-3-9-7, copiou, porta 1-0, ok? 1-0, ok, vai. Sul 1173, chame C36, frequência 0251. 251-973, bom dia. Alexander, bom dia, o Azul 9173, vinte da Charlie para Guarulhos. Azul 9173, Guarulhos, autorizado, via Bezulu 10, Piraí, direto em Bardia, Bezulu 44, Pacog. Nível 320, saída da L, transição módica, primeira curva direita, transponda 5507. Azul 9472, dita para 2510, o Ajuxan 1904, autorizado a Renato. 2514, autorizado a Renato, 9473. Tomando a rota Bezulu 10, até Papa Alfa, Índia. Após direto Umbad, Bezulu 44, Pagog, e o nível de voo 320, Azul 91373. Yankee Alpha Companhia. Azul 9173 copiou a rota, hein? Apesulo 10 até Papa Alfa Índia, após o Umbad, após o Apesulo 44 direto para Bob. Não copiou o nível, o Azul, nem o nível, nem o frequência do controle, o Azul 9173. Azul 9173, nível 320, controle Salvador operando 120.8. Nível 320, controle 1208, a saída da L.E. da Morte, tá correto? Ok. Muito obrigado. Mais quem aqui, Alfa Companhia? Para a sua solta. ingressando agora no RNAV da Ema 0 e avistando o azul 4, 9, 4, 7, 2. 9472, chama todos, boa noite. 2506, and report Behavitor 360 for the 9434, autorizado com fins via alta plano de voo, nítido, Pesulo 21, Pesulo 21 e conforme. Nível 380, saída Arbó, Elefa, 2 Elefa, boa posição nítido, primeira curva direita, transponda 5466. Visual. 2917, Sulu Complete, Alpha, Little Tower, 1186. 18, Decimal 9, Azul 9172, Solon. Salvador Tower, Azul 9172, good day. RNAV 10. Azul 9172, continue approach, expect leg clear, QNH 10, 14. 10-4, Azul 9172. O 9401, pronto, copia. Copia 9401. O 9401, autorizado Curitiba, via rota plano de voo, Pesulo 21, até Sorocaba, Serra Charlie Bravo, após prossegue Upper Alpha 310, Orana, nível 360, saída Arbó, Elefa, após Elefa voa Nítico, primeira curva direita, transponda 5526. Autorizado com quadro plano para Curitiba, Brasilu 21, Sorocaba, Hunter Alpha 310, Urana, nível 360, Arbora, Elefa, após Elefa, Nipo, curva direita após decolagem, transponda 526, voo 9401. Nós pode ser um no correto, mano. Sim, vai fazer. Azul 9472, solo foi o 56, chamo São Salvador no 21, décimo 9. 929, 29, 4. Roda boa, azul. Fala com roda boa, azul 9472, grão. 9472, Alfa Juliette, portão 02. Switch lane, runway 10, azul, 9172. Nível 340, saída Arbor, Elefa, após Elefa, voa posição Nisbo. Primeira curva direita, transponda 5527. Controle 120.8. Salvador, azul 9172. Autorizado táxi Alfa, Juliette, portão Alfa, Kilo, Pato 3, posição 612 Lima, Pato 3, azul 9172. Autorizado Alfa, Kilo, Pato 3, posição 6 Lima, azul 9172. Salvador, o azul 9072. Estamos olhando aqui na caixa e não achamos o ataque 6 quilos. Ela seria depois da Delta? Aquilo é de frente para a Delta, à esquerda, a primeira esquerda. Obrigado. Salvador, bom dia novamente. O azul 9173, solicita o Fuxi da Castelana, parte 3, a posição é 5 Lima. Azul 9173, aguarda do Fuxi. A aeronave companhia vai parquear no 612 ao lado. O 9173, aguarda. Agora vamos 561 no posto de estacionamento na 4. 561 autorizado, puxa, porta. Camarada. Azul 9173, quase dólar 5, companhia libera a retaguarda, autorizado, puxa, porta. Tem que liberar a retaguarda, como a gente fez, o está autorizado e reportará para o ataque de 9173. Salvador, bom dia, Gol 9399, presença marcada com a Delta. Gol 9399, autorizado Sierra Bravo, Mike Golf, via rota do Transvoo, Nitibu, Zulu 21, Sorocaba, Cuja. Nitibu, Zulu 21, Sierra Charlie. Bravo, Upper Zulu no zero, até Lima, Oscar 90, após direto. Nível 360, saída Arbor, Elefa, Elefa Nitibu, primeira curva direita, transponda 5533. Obrigado, Serra Bravo mais Pico, Vídeo 360, conforme, direto 20, boa, Pesulo 21, Serra Charlie Bravo, acaba, Pesulo 10, Londrina, pode direto, decola Árvore Elefa, curva direita, 9533, gol, 9399. Volta, Bush, gol, 9399. Agora, Bush, 9399.